Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Rapping on the windows, whistling down the chimney pot, blowing out the dust in the room where I forgot. Sucesso Pop Mix de volta, segundo bloco do programa, aqui pela Sucesso FM. Eu sou o Vitor Diniz, tenho aqui o auxílio luxuoso do Rafael Seabra, colaboração também do Jorge Marum, nesse especial dos 20 anos do Britpop, completando aí duas décadas com grandes álbuns, enfim, um movimento fantástico que, como eu salientei no início do programa, recolocou a Inglaterra na frente do rock and roll mundial, na moda novamente. Cool Britannia talvez tenha voltado à ordem do dia, enfim, mais detalhes aí na sequência, né? As Spice Girls estavam ali também, fazendo muito sucesso. É claro que elas não são um produto do Britpop, mas rolou naquele período ali, né? E a gente confere agora o Dodge, que é uma banda também muito legal, com uma música chamada Good Enough, ao vivo, no famoso Concerto da Justiça. It's good enough for you. What I want to see. The fuse is burning somewhere. It's drenched in heat. It's where I long to be. There's always two sides. You don't have to suffer. This is heaven and send me to hell. So stay in the light. Don't take your eyes from the prize. Hey, there goes a vow. If it's good enough for you, it's good enough for me. It's good enough for two, it's what I want to say. It's good enough for you, it's good enough for me. It's good enough for two, it's what I want to say. Sing a song as the sun does rise. If you don't ask questions and you don't know why, there's a bridge to the other side. Don't take your eyes from the prize. There's always two sides, you don't have to suffer. This is heaven, then send me to hell. So stay in the light. Don't take your eyes from the prize. Hey, there goes a vow. If it's good enough for you, it's good enough for me. It's good enough for two, it's what I want to say. It's good enough for you, it's good enough for me. It's good enough for two, it's what I want to say. May you never find. If it's good enough for you, it's good enough for me. It's good enough for two, it's what I want to say. Good enough for you, it's good enough for me. It's good enough for two, it's what I want to say. If it's good enough for you, it's good enough for me. It's good enough for me. join his hands. Take care. Have a good time. Thanks a lot. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Don't lose. Hurricane Number 1 ou Hurricane First com Step Into My World. Essa banda é muito legal. Hurricane Number 1 é uma banda que tinha o Andy Bell ali à sua frente. Foi lançada pela Creation, gravadora importantíssima para a cultura britânica do Sir Alan McGee, será? Mas o Alan McGee é o homem forte da Creation, está com um selo novo agora, muito legal. Teve também Pop Tones. O Hurricane tinha ali, como eu já salientei, o Andy Bell, que havia tocado no lendário Ride e hoje faz parte do Oasis. E tinha também um outro carinha ao lado dele, muito legal, de nome Alex Lowe. E eu lembro que quando o Alan McGee, estou me referindo a essa banda que vocês acabaram de escutar, quando o Alan McGee esteve em São Paulo para participar de alguns eventos do Cultura Inglesa Festival, por sinal, né, a gente fez um especial do Diz a Mary Chain no mês passado, e o Diz a Mary Chain está aí prestes a tocar no Rio, em São Paulo, né, no final do mês. E eu perguntei pro Alan McGee, naquela edição do Cultura Inglesa Festival em São Paulo, sobre o Hurricane. Por que que essa banda, né, o Hurricane Number 1, Hurricane First, enfim, por que que o Hurricane não explodiu? E ele disse para mim que ele também adorava essa banda, achava uma banda muito boa, mas que o Oasis estava fazendo um sucesso tão grande, colossal, e que meio que teria abafado, vai, digamos, o Hurricane. Então não havia espaço naquele momento para duas bandas se tornarem tão midiáticas fazendo um tipo de som parecido, né, com a mesma estética, enfim, talvez. E antes do Dodds com Good and Oil ao vivo. E agora a gente ouve, fechando, dando sequência a esse bloco, o maior clássico, talvez, da história do Britpop, pelo menos em termos universais e midiáticos, né? Claro que tem Come On People, Park Life, mas é inegável que o Wonderwall seja a música que levou o Britpop a plateias mais distantes aí pelo planeta. A música é realmente um clássico. Noel Gallagher, um hitmaker de mão cheia, né, para o cara escrever uma música dessas. E na voz do irmão dele, do Liam Gallagher, ela se tornou um clássico absoluto. Vamos conferir então Oasis com Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Send me Tá aí Oasis, banda de Liam e Noel Gallagher, no auge de sua popularidade. O segundo disco do Oasis, o What's the Story, Morning Glory, é um disco clássico, absoluto. Todas as músicas são maravilhosas. Se o primeiro está completando 20 anos, né, o Definitely Maybe, que também é maravilhoso. Mas o Underwall, o Morning Glory, eu ainda acho que está um degrau acima. Eu acho um disco mais interessante sobre vários aspectos e é um clássico, sem dúvida. Eternizou a Berwick Street, que é a rua em Londres, né, ali na região do Soho, que está na capa eternizada com a loja ali, a Sister Ray. Então é um disco cheio de história, cheio de boas canções, maravilhoso. E agora a gente confere, fechando esse segundo bloco aí, ao vivo, uma outra banda também fantástica, essa do País de Gales, Stereophonics, More Life is a Tramp Vest. Essa música é incrível, ao vivo ela ficou melhor ainda, e também extraída do CD do Concerto da Justiça. Vamos lá. It's a song called More Life than a Tramp's Vest. I get cabin eyes on the final lie. Last man, the shop is picking cauliflower. The fuss they make, I swear they were buying a car. They always moan, it's not so cheap. Cheaper still down the street. Lose my rockets, hell, I'm taking back a shot down there. Closing down another road. One way system steals the show. Slips a pen and saves a day. Oh, it's my life, my life. My life again, it's ramps fast. It's my life, my life. My life again, it's ramps fast. The flower man sets down in the streets surrounded by Starkey bought a bag last week. Bring back the ladies when we'll mix the gun. Let's eat, make up. We make up a crappy joke. Sit back, relax. The smoke, neck, the knife, switch, a pen, a sink, a day, a word. It's my life, my life, my life again, it's ramps fast. It's my life, my life again, it's ramps fast. It's my life, my life again, it's ramps fast. It's my life, my life again, it's ramps fast. Sings a day away. There's more life, my life ahead. It's ramps fast. There's more life, my life ahead. It's ramps fast. There's more life, my life ahead. It's ramps fast. There's more life, my life ahead. It's ramps fast. Thank you very much. Cheers. Have a good day. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.